Mas a grande surpresa deste Natal, Leopoldo e Inês, crianças, só agora vão revelar. No Palácio Encantado dos Brinquedos, os nossos heróis ganharam uma nova amizade e trouxeram consigo os divertidos doutores palhaços. Nunca mais os dias serão como eram e a terra inteira iluminar-se-á de alegria e esperança.